Senhora, te clamo, escuta minha voz, inclina os teus ouvidos, vem me guiar. Minha oração, como incenso a subir, minhas mãos levantadas, um sacrifício a te adorar. Guarda-me, ó Deus, dos laços que me cercam. Em ti confio, minha alma não desampares. O justo me fira, será um de guitarra, piano, setembro de Cosby.